Alô? Puxa vida! Desculpe eu não poder atender agora. Se eu soubesse que você ia ligar, eu ficaria esperando. Não tem problema. Deixe um recado depois do sinal que eu ligo, às 10:30 da noite.